jardim à beira-mar. Ela é tão carinhosa, tão amorosa, não há igual. E nem sequer tem vaidade, só tem saudade de Portugal. Uma flor tão bonita só pode ser uma flor portuguesa. Só pode ser uma flor tão bonita. Só pode ser uma flor portuguesa. Só pode ser. Ela tem alegria e mais amor, tem carinho e beleza e mais calor. E a mulher da minha vida só pode ser uma flor portuguesa. Diferente de qualquer flor, ela é uma flor silvestre, tem mais ternura e mais amor. E tem sempre aquele encanto, quer seja rosa ou mal me quer, seja loira ou morena, ela é pequena, mas mais mulher. Uma flor tão bonita só pode ser. Só pode ser uma flor portuguesa.